O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Bom, esse nome sugere que nós sejamos uma sociedade ecológica, né? Mas não é bem assim, não. Nós somos uma sociedade de psicanálise integral, também conhecida como trilogia analítica, porque ela faz a unificação da ciência, da filosofia e da teologia. E nós estudamos o método de Norberto Kepp, que é psicanalista, filósofo e cientista social, autor de mais de 30 obras no campo da e diversos artigos no campo da psicossociopatologia. Ou seja, o Dr. Kepp viu a integração, ele fez uma integração em todos os campos da ciência humana e do conhecimento. Se o ser humano é o centro da vida no planeta, e se o que é mais importante para nós é o que nós pensamos, os nossos valores, a nossa visão de mundo, nós fazemos as decisões do que é feito, nós criamos as leis, nós criamos as ciências, nós fazemos as artes, nós criamos as instituições, nós cometemos os erros, nós destruímos as coisas, ou nós construímos, enfim, o ser humano é o centro de tudo. Aqui, neste planeta, o ser humano faz e desfaz de acordo com a sua vida psíquica. Quando nós nascemos, nós não nascemos uma tábula rasa. Nós já nascemos com elementos muito importantes, como Kepp descreve, uma essência boa, bela e verdadeira, mas que está prejudicada por uma vontade invertida. Ou seja, o ser humano, quando ele age espontaneamente, seguindo as suas vontades, ele erra, erra grave. Por isso, a importância da educação para as crianças, para que se frustrem todas as vontades neuróticas. E são muitas. O ser humano, desde que nasce, já tem a vontade de destruir. Ele destrói os seus brinquedos, ele destrói a sua saúde, ele, se pudesse, ele destruiria o mundo. E é isso que o ser humano faz quando cresce. Ele usa muitas justificativas, muitos pretextos para fazer guerras, para fumar, para se drogar, para se destruir com os médicos, por exemplo, indo sem parar a hospitais, fazendo operações e tomando remédios. Ele destrói o ambiente, ele consome a natureza. Nós fazemos tudo isso. Então, o que é o mais importante? O importante é nós vermos que, como Kepp descobriu, antes de nós destruirmos a natureza, o mundo, a sociedade, antes de nós criarmos um mundo tão louco, tão injusto, tão agitado, tão infeliz, nós precisamos ver que nós fazemos a nossa infelicidade primeiro e nós destruímos a nossa saúde primeiro. Então, Kepp criou uma ciência integral. Essa ciência integral, que integra tudo, ela está descrita nos livros, nos nossos programas de televisão, nos nossos programas de rádio, nas terapias individuais e de grupo, nas imersões que nós realizamos, terapêuticas, no Grande Hotel Trilogia, no sul de Minas Gerais. Enfim, nós temos uma série enorme de programas para vocês conhecerem o que é essa ciência trilógica da verdade, da beleza e da bondade. Então, vocês acessem o nosso site, que é www.stop.org.br. Essa associação internacional, uma OCIP, ela todinha foi baseada nos trabalhos desse cientista, Norberto Kepp. E ele está aqui conosco todas as semanas para falar conosco e com vocês sobre como nós podemos melhorar a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, a vida na sociedade, o ambiente no trabalho, como nós podemos produzir melhor para nós e para os nossos irmãos e fazer deste mundo um jardim, um paraíso, que é o que Deus planejou para todos nós. Então, há algo muito errado na nossa cabeça que nós precisamos entender para podermos corrigir e voltar, em grande parte, a uma vida mais natural. Olá, Dr. Kepp. Então, você falou que o problema do ser humano vem de dentro dele, né? O maior problema do ser humano, os maiores problemas do ser humano e da sociedade, vem do interior do ser humano. Agora, você falando assim, me lembra até do que Cristo falava, né? Que o que mancha o homem não é o que vem de fora, mas o que vem de dentro, né? São os maus sentimentos, as más ideias, as más intenções. Então, o meu trabalho é muito baseado justamente nesse cristianismo, né? Que foi fornecido à humanidade e que nem sempre está sendo seguido ou dificilmente ele é seguido porque é difícil demais. Mas a saúde ou a doença do ser humano vem do seu lado interior. Vem, por exemplo, eu posso dizer, através da descoberta de Freud e de um psicanalista lá, ele era húngaro, o nome dele era Ferenc. Ele dizia das três fases famosas, né? No primeiro ano, a fase oral. O que, que é, né, o indivíduo oral? Então, eu tenho comentado que é o indivíduo oral é o que tem excesso no comer, no beber. Geralmente é viciado em drogas, no álcool, né? Fuma demais, fala demais. E é muito comum ver pessoas assim na internet. Então, até os americanos usam, né, a questão de, ao ir ao cinema, a pessoa levar um pacote de pipoca e ficar comendo. Então, a própria internet constitui atualmente um dos piores meios para a pessoa cultivar a sua doença. Por exemplo, ela consegue fazer com que as pessoas fiquem, às vezes, horas e horas e diariamente brincando com esses dados da internet que usam um processo digital que vai encolhendo o cérebro, de maneira que um adolescente, até mesmo uma criança, que usa a internet por 1 ou 2 anos, ela pode ficar inválida mentalmente para o resto da vida. E se os senhores verificarem, irão ver que todo assunto da internet é geralmente superficial e ainda uma admiração pela mentira. Então a internet está destruindo a verdadeira cultura e a civilização. Agora, uma segunda fase seria a que Freud, né, e Ferenc que descobriu, chamado de fase oral, de 2 a 4 anos. Então, o indivíduo fixado, né, entre 2 e 4 anos, é o indivíduo agressivo, o supermaterialista, um indivíduo que tem amor enorme pelo dinheiro, pelo poder, avarento, né? E a doença dele seria a paranoia. E são típicas das pessoas, vamos dizer, dadas ao trabalho bancário, né? Principalmente os banqueiros. Agora, o que acontece, né? No indivíduo assim, agressivo, paranoide, ele tem um enorme apego ao dinheiro e, às vezes, ele nem se alimenta direito. E tem uma atitude assim, totalmente contra a sociedade. E depois tem um indivíduo chamado genital, né? Entre 4 e 6 anos, que é o indivíduo que admira muito a si próprio, que é o indivíduo que não consegue se interessar por nada exterior. Agora, seria interessante esse fator dos celulares, né? Sabem que o aparelho celular foi descoberto na Finlândia. E a pessoa que usa, geralmente carrega no bolso, na bolsa, mulheres, uma verdadeira onda, uma energia muito negativa, que atinge o corpo da pessoa, o próprio cérebro, fazendo a pessoa ficar doente. Então, o que acontece com o celular, né? Incentiva a pessoa a falar o tempo todo com outra pessoa. Incentiva, né? Uma incrível perda de tempo, porque a pessoa para até de trabalhar. Principalmente no Brasil, né, que é um povo mais rural. Então, esse processo celular estira a pessoa do trabalho. Agora, nós temos aqui vários analistas, e eu gostaria de começar pela professora Helena Melander. O que que a Helena Melander teria a dizer para os ouvintes? Então, eu hoje fui dar uma palestra na USP sobre esse livro do senhor, que se chama A Origem das Enfermidades. E as pessoas ficam muito impressionadas com esses conceitos, né, que o senhor explica, principalmente da questão da inveja. Porque quando o senhor fala da inveja, não é exatamente o que as pessoas acham, né, que é querer o bem do outro, né? É mais no sentido que a pessoa quer destruir o bem do outro e, inclusive, o próprio bem, né? A pessoa é cega pelo bem, ela não vê o que é bom, ela não quer o que é bom, né? Mas só que isso é uma questão inconsciente, né? Então, eu queria ler um trecho aqui desse livro, que eu acho muito interessante, que fala assim: é muito comum o ser humano invejoso dedicar todo o seu tempo em torno de problemas e dificuldades, em lugar de ser grato e feliz com o que tem. Queria ser a pessoa que sempre fica na preocupação, ou pensando em coisas que ela não tem, né? Ela não tem namorado, não tem dinheiro, em vez de ver o que ela realmente tem, né? E focalizar e trabalhar com aquilo, de ser grato com o que já tem, porque na maioria dos casos a pessoa já tem tudo o que ela precisa. E aí eu cheguei a pensar também na questão da Suécia, né? O meu país, que é um país muito bom, que fornece um bem-estar, uma qualidade de vida para todo mundo. Só que o que acontece é que muitos jovens, especialmente, são muito deprimidos, têm um alto número de suicídios. Aí as pessoas me perguntam, né, você acha que é por causa do clima, porque lá é muito frio? Aí eu falo, não, acho que não, porque se fosse o caso, todo mundo se suicidaria, né? Mas tem muitas pessoas que, inclusive, eu, por exemplo, gosto até do frio, da neve, é muito bonito. Mas o que acontece é que a pessoa tem justamente esse problema da inveja, né? Que tem tudo, mas não quer, quer destruir, até que destrói a própria vida, né? Então é uma questão de até ingratidão, né? A pessoa invejosa é ingrata, ela não quer o bem que ela tem. Então, é interessante isso que a senhora falou, né, sobre os alunos aí da USP, que aceitaram bem os conceitos. Quando eu era professor convidado na cadeira de cardiologia e da cirurgia do professor Vasconcelos e do professor Decour, eu dava aulas no segundo e terceiro ano aí da faculdade de medicina. Então, os alunos aceitavam perfeitamente esses conceitos. Tanto assim que quando chegavam no final do curso, quando iam estudar psiquiatria, geralmente eles não gostavam dos conceitos organicistas a respeito do tratamento das pessoas, assim, com perturbação mental. Mas eles eram muito dóceis aos conceitos que a gente expunha lá, porque geralmente o aluno é muito menos preconceituoso, né, do que um indivíduo já formado há muito tempo e com certa idade. Agora, nós temos aqui o doutor Ademar. O que que o doutor Ademar, que trabalha como médico, acha dessa questão psicossomática? O que que ele acha? Ela é muito importante. Inclusive, esse fato que o senhor acabou de relatar, teve um pesquisador americano chamado Nathanson. Ele fez uma pesquisa nas faculdades de medicina e ele revelou que o aluno de medicina, quando ele entra no primeiro ano, ele é muito idealista, né? Que ele quer ajudar o próximo, quer descobrir o melhor, assim, para a sociedade. E quando ele chega no último ano, no sexto ano, ele já está, assim, totalmente corrompido pelo curso. Pelo curso ser totalmente organicista. Na época eu fiz uma pesquisa aí no HC, por exemplo. Durante os 6 anos existem mais ou menos 15 mil horas, né, de aulas. E dessas 15 mil horas, só 250 relatam um pouco com relação à parte psíquica. Então, ou seja, dá menos, acho que dá 1,5% ou 2% do curso. Então, essa que é a questão. Essa seria a fase mais importante para o aluno ter esse contato com o interior dele e ver as causas das doenças, como assim mais uma problemática psíquica, né? Porque basicamente a doença, né, a somatização, é tudo aquilo que a pessoa não quer ver no psíquico, ela acaba jogando no físico. É tipo de uma autoagressão, né? A pessoa, como não quer ter sentimento de culpa, não quer ver os próprios problemas, ela automaticamente acaba punindo o próprio corpo. E no hospital a gente vê isso direto, que nem quando o senhor falou da questão da fase oral, praticamente a maior parte das pessoas que vão aos hospitais estão mais nessa fase oral, né? Porque a medicação se toma pela boca. E também tem muitos depressivos, né? Pessoas que se veem vítima do mundo, da família, da sociedade. Não que não seja em parte, a gente sabe. Mas se a pessoa tem mais contato com o processo interior, a conscientização, ele pode sair disso. Mas sabe, doutor Ademar, não é só na faculdade de medicina, não. Não é só a carreira médica. Mas o senhor veja a odontologia, por exemplo, existe um conceito de que, às vezes, os dentes artificiais funcionariam melhor do que os dentes naturais. Então, essa questão, né, de colocar prótese e de encher a boca de para clareamento dos dentes, essas coisas, são muito nocivas para a saúde e destrói, inclusive, os dentes. Então, muitas vezes o indivíduo tem dentes relativamente bons e o dentista cria muitas dificuldades por causa disso. E o que que a Selma, a doutora Selma, acha? Ela é engenheira, né? Veio das minas. Ela saiu correndo das minas porque lá não permitiam, né, a presença de mulheres. E aqui ela deu certo, né, como psicanalista. O que ela acha dessas tem ideias? Tem um colega nosso aqui, Dr. Kepp, que fala que o meu interesse é mais nas profundezas do ser humano. Que por isso que eu mudei para essa profissão de psicanalista. Eu acho que ele tem razão. E, bom, eu estava seguindo essa linha, né, dos tratamentos assim medicamentosos e dessa orientação que a gente vê muitas vezes, por exemplo, pessoas que a gente atende aqui na clínica que vêm buscar psicoterapia e ingerem, né, uma quantidade enorme de remédios, inclusive se submetendo a tratamentos assim psiquiátricos, e uma orientação que eles recebem muitas vezes desses profissionais, que eles têm que se ausentar do trabalho, têm que tirar férias, têm que passar um tempo assim, relax, né? Que sempre trazendo aquela ideia no fundo, que ter a consciência dos seus problemas, ter contato com o seu interior vai ser perigoso, vai ser nocivo. Que se depende da época em que você fizer terapia, uma terapia séria, naturalmente, como é a da psicanálise integral, isso pode até fazer que uma crise se estabeleça. Então, sempre aquela ideia invertida com relação à consciência, que consciência, verdade, poderia ser prejudicial para o ser humano. E não que o contrário, é só a verdade, a consciência dos problemas que faz a pessoa ter contato com o interior dela, com a parte sã, inclusive, e tirá-la de qualquer crise, né, que ela esteja vivendo. E os remédios atrapalham muito nesse sentido, porque eles dopam a pessoa, eles amortecem a consciência, dificultando muito esse trabalho de interioridade. Essa ideia sua, né, é tirada de George Berkeley, que era um pensador na Inglaterra, que achava que só existiria aquilo que o ser humano estaria em contato, revelando aí uma grande megalomania, né? Como se o ser humano é que criasse tudo. Até tem lá um aluno dele que falou, mas professor, aquela árvore que está ali no espaço, existe o Senhor e eu querendo ou não. Então, existe na psicoterapia, existe esse problema da pessoa achar que só aquilo que ele vê existe de problemas. E, principalmente, as coisas positivas. E não que a maior parte do que existe, a pessoa não tem a menor ideia. Agora, o que, que o nosso inglês aqui acha? O Léo, né, que esteve na Inglaterra muitos anos e que chora até hoje não poder mais estar em Londres. Eu estou aqui com um dos seus livros em mãos, Dr. Kepp, A Origem das Enfermidades, onde o senhor explica, num dos capítulos, exatamente essa questão, como a Selma estava dizendo aqui, que o ser humano tem consciência do bem, principalmente, e também da sua rejeição ao bem. Então, num dos capítulos desse seu livro, o senhor fala da questão da censura como sendo a causa principal dos problemas. O título do capítulo é: A enfermidade do ser humano está em sua resistência à consciência. Então, o senhor diz assim: a doença do ser humano está na resistência que tem em ver seus problemas. Portanto, trata-se de uma eterna tentativa de ignorar seus pontos fracos. Quanto às suas qualidades, evidentemente não são necessariamente, não precisam ser vistas, desde que formam a estrutura da personalidade e da vida, ou seja, existem por si. Então, só o fato da pessoa ver um problema já é uma coisa boa. Quer dizer, o problema que ela está vendo, evidentemente, não é bom, uma atitude ruim, mas o fato dela estar em contato com aquilo já é o primeiro passo para ela poder retornar à sanidade básica que ela tem. Por exemplo, essa semana, um cliente estava querendo se separar, estava querendo divorciar porque falando da esposa, que a esposa o controla muito, que o restringe muito, etc. Então, ele vendo essa atitude da esposa nele mesmo, ele percebeu que ele faz isso com a própria vida. Ele tem um controle muito grande sobre o próprio ser dele. E ele tem pressão alta, ele é uma pessoa muito fechada, não é comunicativo. Então ele começou a ver que isso que ele estava vendo na esposa é o que ele faz. Então ele queria se divorciar para censurar essa consciência. Então isso só iria piorar o problema. Vendo nele, ele pôde ter contato com isso e se desenvolver, né? Deixar o próprio ser dele desabrochar novamente. Então a censura, como o senhor explica aqui nesse livro, A Origem das Enfermidades, é um aspecto assim, muito importante da pessoa conscientizar. Ela está censurando a consciência dos problemas. E os problemas o que são? Nada mais do que a rejeição da sanidade básica. Então, a pessoa censura tanto a visão dos seus problemas, como principalmente o bem que existe nela, existe na vida, existe nas pessoas em geral. Então, todos esses assuntos que nós tratamos aqui nos programas semanais com o Dr. Kepp e a doutora Cláudia Pacheco, vida psíquica, psicopatologia, a necessidade de se elevar energeticamente para, inclusive, ter uma boa saúde orgânica, todos esses assuntos serão tratados no nosso próximo spa terapêutico no Grande Hotel Trilogia, em Cambuquira, sul de Minas. O próximo spa será agora no mês de junho, de 7 a 10 de junho, que é o período dos feriados de Corpus Christi. Então, quem quiser maiores informações sobre as atividades deste spa, que reúnem sentimento, pensamento, ação, além de orientação nutricional e atividades físicas, telefone para a Cita, São Paulo, 11-3032-3616. 3032-3616. Porque nesse último feriado de 1º de maio, nós tivemos um spa junto aos alunos da Escola de Línguas de Millennium. E foi um grande sucesso com os alunos, não foi, Helena? Foi um grande sucesso mesmo. As pessoas voltaram totalmente reenergizadas, Todo mundo falou que foi uma energia muito boa entre as pessoas que foram, porque todos foram com a mesma intenção de melhorar a qualidade de vida, de se conhecer melhor, de ter uma alimentação mais saudável. Então a gente fez tai chi de manhã, nos reunimos na capela para uma reflexão assim espiritual, né? A gente fez caminhadas e principalmente workshops sobre trilogia analítica. E todos se beneficiaram muito. Então, quem quiser maiores informações sobre o nosso pacote, que inclui transporte de São Paulo, estadia por 3 dias e todas as atividades já incluídas, entre em contato conosco. 011-3032-3616. Até breve.